quando eu serei um cigano a vagar, a vagar. Cantarei o que ninguém cantou, eu cantarei o que ninguém cantou. Eu canto pro sol, eu canto pro vento, eu canto pro sol, eu canto pro vento. Eu canto pras nuvens vermelhas, a vagar, a vagar, a vagar. Vagarei, serei o rei da terra. Serei o rei da terra. Eu serei um cigano. Eu serei cigano, a vagar, a vagar, a vagar. Eu cantarei o que ninguém cantou, eu cantarei o que ninguém cantou. Eu canto pro sol, eu canto pro vento, eu canto pro sol, eu canto pro vento. Eu canto pras nuvens vermelhas, a vagar, a vagar, a vagar. Como eu vagarei, serei o rei da terra. Onde eu vagar, serei o rei da terra.